Um dia de grande justiça. Um dia de guerras intermináveis. Um dia de grande escárnio por parte de Sodoma e Gomorra. Mas lembre-se, tudo que o homem planta, colherá. Eles não passarão impunes. Ditadores como Bashar al-Assad e Vladimir Putin não ficarão impunes no uso de gás sarin. Pagarão por cada gota de sangue inocente, desde o mundo oriental até os líderes do ocidente. Os Bush, os Trump, Biden, Macron entrarão em parafuso e vê que o pai não tá on. Não vai adiantar puxar o cartão corporativo pra pagar o assento. A verba ilimitada perdeu poder no julgamento. Os traficantes, bandido, assassino, ladrão não ficaram surpresos no dia de sua condenação. Conhecem os efeitos de todos os seus feitos. Não esperam ser absolvidos pelo amor perfeito. Mas pense no Paulo Guedes e suas offshore. Com certeza não é aquele cantado por Belchior. Tem muita grana no banco, só que no exterior. O posto Ipiranga do Planalto é ministro contraventor. E nós chamamos de empresário doutor fulano de tal. Patrocinadores de nossas filas e hospital. Aqueles roubaram na saúde, na pandemia vão pagar. Aqueles que fizeram do assalto lugar pra rico ostentar. Produtos da cesta básica até o gás de cozinha. Tão bons ou caros na nova ordem pós-pandemia. Mas haverá um julgamento, será universal. Não será o STF com farsa processual. O juiz de toda a terra estabelecerá seu trono branco. Isso sim será justiça na hora tapa de paz da ONU. Imagina os lobbies no Congresso, os lobbies no Senado. Os presidentes que suportam aumento de carga e salário, achando que vão entrar porque emitiram filantropia pra fugir do imposto de renda e a fundação das suas firmas. Pode chorar, lamentar, mas eu prevejo condenação. Pra mim um dia de justiça, pra eles um dia da decepção. Dia da decepção.